E aí, galera, começa agora mais uma edição do Kyodai Podcast. Eu sou o Elas Junho, estou aqui mais uma vez com Carlírio Neto. Saudações a todos. E com a Rafaela. Olá, pessoal. Tamo aí. Hoje time diminuto, né? Tá um tema aí mais complicado, que eu não faço ideia do que vai acontecer, mas... Nada. Paciência. Eu já aviso, nada. A gente tem que sair com alguma coisa daqui. Não tem o que fazer. Uhum. Algum consenso a gente tem que sair daqui. Não tem muito o que fazer, não. Uhum. Enfim, né? Hoje a gente vai fazer uma discussão aqui sobre definições. Definições importantes, principalmente para a gente definir tipos de personagem. Um tipo muito específico de personagem, né? E a gente vai tentar chegar num consenso para tentar aplicar isso em futuras premiações e coisas do tipo, né? Então, a gente teria agora uma sessão de comentários antes da edição, mas, infelizmente, eu vou falar que nossos ouvintes falharam e não comentaram. Isso é triste demais, tá? Tudo triste. Isso é triste duplamente, porque o Kyodai passado teve muitas visualizações, muitas. E já tivemos Kyodais com pouca visualização e muito como... Isso torna mais... Pois é, e era um de final de temporada, então não tem muito o que não comentar, né? Todo mundo tem alguma coisa, nem que você vai dizer, ah, gostei mais desse anime, não sei o quê. Então... Mas a gente teve enquete, né? Pelo que eu me lembro. Teve? A enquete anterior terminou o que você achou dessa temporada, e 70% das pessoas votaram que gostaram da temporada. Então, é isso aí. Contra o que eu falei, né? A gente comeu dividido, 70% né, no vulgo... 70%, 9 votos, só pra vocês saberem, tá? Foram no cast a gente ficou meio dividido, assim. Então, tá ok. Tá ok. O cast foi dividido, eu acho que o cast a maioria falou que não gostou da temporada, ou achou de ok pra baixo. Eu senti que foi dividido, assim. Eu falei que eu não gostei, mas o Mika Jojo disse que gostou, e você disse que gostou, a partir do que vocês viram, então... É. Eu me lembro... Eu também achei meh. Então, eu tô no time da Vilás, ficou meio a meio. Eu senti que foi meio a meio, assim, não foi tão... Mas, assim, porque os animes da temporada que a gente achava bons eram os animes da temporada anterior àquela e não os animes daquela temporada em si. Então, os principais animes, pra mim, eram caminho. Os animes da temporada anterior. Então, realmente tem isso. Pois é, pra mim também. Mas, enfim, né? Isso acontece e... que importa é que teve coisas boas, né? Então, no final das contas, que a gente fica feliz por pelo menos ter coisas boas. Então, espero que... Assim, esse cast é um cast que é fadado a ter poucos comentários, porque o tema já é um pouco mais complicado. Mas, vamos lá. Curiosidade aí. Então, fica aí na... Vocês aí. Vamos ver se vocês comentam, porque vai ser um tema meio... Eu nem sei o que dizer. Eu entendi. Nem sei bem o que dizer, mas vamos lá. Então vamos pro tema principal. Então, o tema principal desse cast, supostamente, é a gente tentar definir pra gente o que seria um protagonista de anime. Eu digo supostamente porque eu acho que a gente tá usando o termo errado. A gente acha que o termo correto seria decidir quem é o personagem principal de anime e não quem é o protagonista. E aí, eu posso explicar o porquê que eu acho disso. Porque o protagonista, eu fui atrás de definições, né, desse negócio. Então, basicamente, existe uma diferença entre main character e protagonista, né? Basicamente, fui ver nos dicionários, nas descrições sobre cinema e outras coisas, e sobre livros e tal. E geralmente, o protagonista é aquele personagem que move a trama. Ele é o personagem que, a partir dele, a trama se movimenta a partir daquilo. E já o personagem principal, geralmente, é o personagem que você acompanha na trama. É o ponto de vista do espectador dentro da trama, segue com o personagem principal. Pode ser que seja o mesmo personagem? Pode. Mas pode ser que não aconteça. E isso é bem comum em obras em geral. Um exemplo muito bom que eu vi aqui, eu fui atrás de olhar... É o filme Sexto Sentido. Se todo mundo aqui viu, Fico feliz. Se não viu, desculpa aí pelo pequeno spoiler. Não, spoiler de quantos anos atrás? Eu não vi, eu não tenho spoiler. Só pra deixar claro, eu não vou falar do final do filme, que é super polêmico, que é super... É interessante, né? O filme meio que funciona por causa do final, mas não é isso. O que eu quero dizer é que no filme O Sexto Sentido, você tem dois personagens que são os personagens que você vai andar com a trama o tempo todo. Só que um personagem, que vai ser o protagonista, ele não necessariamente é o personagem que você vai acompanhar a trama central. Do ponto de vista do personagem No Sexto Sentido, quase todo é pelo ponto de vista do psicólogo, que é o personagem interpretado pelo Bruce Willis. Porém, o protagonista que move a trama e toda a trama, ela vai ser ao redor do personagem da criança, né? De Sexto Sentido, que é a criança que vê espíritos. Então, há uma divisão muito clara e narrativa, isso aí. Não sei o que estou dizendo, tá? O pessoal do cinema realmente faz essa divisão de que o personagem principal não é o protagonista nessa trama. E isso a gente pode ver em outros animes que vai ter isso. Vai ter personagens que vão dar a trama, que vão ser fios condutores da trama, que vão fazer a trama se mover. E vão ter os personagens principais, que podem ou não ser esses personagens que se movem. Então, eu acho, pra ser bem sincero, que a gente não está querendo definir aqui o que é protagonista. Porque pra mim, eu acho que, pelo menos pra mim, né? Essa definição de que o protagonista é o personagem que move a trama é o suficiente. E aí a gente pode botar vários personagens que são peças principais ou não, que movem a trama e vão ser protagonistas. Porque até o termo protagonista que a gente usa no nosso contexto, a gente pode muitas vezes usar o termo de protagonista. A pessoa vê protagonista numa coisa. Não quer dizer que ela é a personagem principal de uma coisa, mas ela foi uma pessoa super importante que moveu algo em alguma forma. A gente usa isso, por exemplo, em política mesmo. A gente diz que um certo ator político foi um protagonista num processo específico. Então, é só porque eu acho, e aí vocês vão ver, concordar ou não comigo, que a gente tá tentando definir o que é main character e não protagonista. Eu já penso o contrário, a gente quer realmente ver o que é protagonismo em animes aqui. E indo mais além é pra ajudar no pleito do Golden Apple desse ano, pelo menos. Mas pra é esse isso, ano. Na minha opinião, a gente deveria mudar. Em vez de protagonista, colocar aquela personagem principal. Não sei, isso aí eu já tenho dúvidas. Sinceramente, não sei. Eu não partilho caso... de algo tão teórico assim. É porque personagem principal só tem um. Não, pode ter vários. Pode ter mais de um. Não, personagem principal pode ter vários. Pelo que eu tô entendendo do que você tá falando, o personagem principal é o que a gente tá vendo pelos olhos dele. É, mas a gente pode ter vários personagens assim, que a gente vai. Mas é só se for numa história tipo Durarará. Porque a gente vê vários pontos de vista, já que cada um deles está em um ambiente diferente e a gente vê a história narrativamente em cada episódio pelo ponto de vista de cada um deles. Porque cada um deles é um narrador. Às vezes você tem um anime que você tem um personagem que é o que geralmente é o seu ponto de vista, mas em um certo arco do anime vira um outro personagem que é o ponto de vista dele. Então ele vira o protagonista. Que é o caso do anime que eu escolhi. Protagonista não, ele vira o principal naquele arco. Já protagonista... Não necessariamente. O protagonista, você pode ter vários personagens que eles são claramente suportes, mas eles são protagonistas naquela trama, porque eles que movem a trama. Eu realmente entendo porque deveria... Então você tá tentando dizer que protagonista e secundário são praticamente são a mesma coisa? Não. Porque você disse que tem personagens suporte que dão auxiliam... fazem com que a história ande, então eles consequentemente são protagonistas. É isso. Sim. Que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que o personagem ser protagonista não define se o personagem é principal ou não. É isso que eu tô querendo dizer. Eu só tô dizendo que quando a gente faz lá o pleito do Golden Apple, a gente coloca protagonista lá, a gente não quer saber a pessoa que move a trama, a gente quer saber os personagens que são principais e os personagens que são secundários. Na minha opinião, pelo menos toda vez que quando a gente criou o Golden Apple, eu e o Bebop, era isso que era nosso objetivo. Então, eu já vou te adiantar o spoiler, não é isso que se chegou, né, porque para a maioria dos participantes, maioria dos votantes, quem acompanha, eu sou bem sincero, cara, eles são relativamente diferentes disso. Mas quando aí fala em protagonismo, é aquilo que entende como personagem que mais centraliza as ações do anime, certo? Mas isso é o principal, isso que tu definiu, é o principal. Isso que tu falou é exatamente a definição de personagem principal. Daí, Sim, mas daí não é algo tão centralizado, porque se a gente for colocar algo assim tão metódico no pleito... Mas eu acho que se a gente colocar main character, as pessoas vão entender exatamente isso que você tá falando. Eu só tô dizendo que é mais fácil a pessoa entender exatamente isso que você tá falando do ponto de vista dela. Porque assim, a gente dizer que é main character não resolve o nosso problema aqui no cast, tá? Eu só tô dizendo que dizer que é main character tira um dos problemas que a gente tem, que é saber se o personagem é o movedor da trama ou não é o movedor da trama. É só isso que eu tô dizendo. Enfim, eu já acho que não precisava de mudança de nomenclatura, não. É, então assim, é porque assim, é o que eu acho. Basicamente, pelo que eu fui procurar e pensando, agora eu tenho uma visão completamente diferente. Se eu boto lá protagonista, agora é que eu não concordo mesmo que o site de anime sabe o que é a porra de um protagonista. Eu acho que levar a vida e as coisas muito na teoria e muita definição básica não é nem sempre a mais correta, é só o que eu acho. Não, mas, concordo, Carlinho, mas é essa a questão. Por exemplo, se a gente usasse a metodologia de... Ah, o site tal diz que o personagem é main character e o outro site diz que o personagem não é main character, e a gente for tentar por um site, os sites, pelo menos My Anime List, Anime List, eles não usam protagonista, eles usam main character. É isso que eu tô dizendo. Mesmo se a gente fosse pensar num jeito mais metódico possível, ainda assim não se usa o termo protagonista. O termo protagonista que a gente tá usando é pra uma outra coisa. É isso que eu tô querendo dizer. Eu entendi tudo isso, Blasio, mas ainda assim, por mim, não mudaria o nome. Só que aquilo é busca de consenso até pra mudança de nomenclatura. Por exemplo, se a Rafaela concordar com você, o nome vai ser alterado e pronto. Se a Rafa não concordar, não é só isso. É isso, então pronto. É, é isso que eu tô querendo chegar. Então ficamos aí nessa questão. Primeira coisa que a gente vai definir aqui é se a gente tá falando de personagem principal ou de protagonista. O que você acha, Rafa? Já porque claramente eu penso um negócio e o Carlinho pensa outro. Eu tô olhando aqui em inglês pra ver se é uma questão de tradução. Tem uma separação. Você pode procurar em sites falando qual a diferença entre um main character e um protagonista. Em inglês, em português, você vai achar. Não tem nada a ver. Protagonist vem do grego protagonistes, que é uma coisa. E aí main character é literalmente personagem principal. Então se você procurar, você vai ver que tem sites em várias línguas que vão definir que são diferentes. Não quer dizer que o protagonista não pode ser um personagem principal. Pode. Mas pode também não ser. Essa é a ideia. Não concordo. Vou dar um exemplo aqui. Não, eu entendi. Eu quis usar isso. Eu peguei aqui um site que eu não sei se eu vou... Eu não concordo com tudo, tá? Mas... Vamos lá. O site CBR, ele é um site... É um site de mídia pop e tal, famoso no mundo e tal. Um site americano. E aí ele tem, por exemplo, um texto aqui que é os 15 personagens suportes, que são mais famosos que os personagens principais. E aí eu tenho certeza que vocês não vão concordar que todos os personagens são de suporte, porque eu não concordo. Então, por exemplo, Osamu Dazai do Bungo Stray Dogs. Ele é um suporte? Não sei opinar porque eu não vi esse anime. Você viu? Eu não acho que ele é suporte. A gente não viu em call? A gente viu esse call. Vi esse call. Você tá ficando maluco? Ghost Stray Dogs? Quando? A gente não viu em call, não? Você não, Carlinho, mas a gente viu. Pronto, Rafa, um aqui que você gosta. Rafa, óbvio. Aqui ele diz que, por exemplo, um personagem de suporte é o Koro-sensei do Assassination Class 1. Certo. Não é. Tá vendo? Então, eu também discordo, ele não é suporte, não. Ele não é suporte, não. Pois é. Então, Satoru Gojo... Não, é suporte também. Não é suporte. Não, também não é. Também não é. Saber. Eu acho que Saber, eles... Eu até concordo que ela é, porque ela é um personagem... Eles estão usando a regra como se personagem principal seja só um. Certeza que é isso. Eles acham que é só um personagem e todos os outros são suporte, por isso que eles estão considerando isso. Também acho que é isso. Isso é só pra ver como é complicado. Porque, por exemplo, todos os personagens que a gente falou, independente de ser suporte ou não ser suporte... É, a maioria deles são protagonistas dentro da trama, porque eles movem a trama. Tem alguns que não são, tipo a Saber, não necessariamente... Ela é importante pra caramba pra trama, mas poderia ter outro personagem, até que ter outro. Mas o Mike do Tokyo Revengers também, ele é suporte, mas de fato a trama se move por causa desse cara, tá? Então, É só pra dizer, tipo, todos, eu concordo 100%, todos os 15 aqui são protagonistas. Se eles são suporte ou não são suporte, não sei. É só por isso, pra dizer assim. Se a gente for pensar só no personagem que é muito importante pra mover a trama, então... Mas enfim, se você concorda comigo, então a gente agora vai pro problema do que é o main character e do que não é. Eu quero que você faça a definição de suporte, que tá me dando agonia. Ah, aí já é uma outra... É outra coisa. É melhor, a gente tem é que preparar bem caráter e suporte. Ó, é melhor nós irmos primeiro com calma pros personagens que nós trouxemos pro debate, que cada um escolheu, daí a gente aproveita e pega o amparo do todo. É melhor. Tá. Porque senão vai alongar demais o que não precisa também. É, ainda mais em três participantes. Eu não sei como são três participantes, acho que a gente não vai ter. Mas enfim, já que você puxou aí, Carlinhos, vamos lá, você aí puxa seus personagens. Agora a gente vai para segundo ato. A gente tá agora tentando falar de main character e suporte. Já chegamos nisso. Beleza, vamos lá. É, assim, como os meus distintos amigos sabem, embora isso não seja muito regra do Godepo, o Godepo não deixa isso claro, assim, eu até gosto que não deixe claro, porque deixa uma certa aba de possibilidades aberta para todo e qualquer jurado, convidado, né? Inclusive os responsáveis pelo pleito, por assim dizer. Devo dizer que eu sempre sigo a seguinte regra. O que o Animist, o My Animist diz quem é protagonista secundário, independente da nomenclatura, já para deixar claro, é o que eu sigo, é o que eu coloco no, nas tabelas, é o que eu coloco nas planilhas. Isso não quer dizer, igual eu estava falando com a Rafaela em off, agora há pouco, e o Lazo não pegou porque ele estava ausente, isso não quer dizer que eu não tenha alguma discordância. Isso não quer dizer que eu não tenha. Nada é perfeito. Tá, eu só tanto queria... que eu tenho discordância, eu trouxe duas discordâncias. Não, e tá vou começar certo. Pela primeira. Tá, só queria dizer um negócio, Carlinhos, só pra avisar. De novo. Manimilist e Anilist não fala de protagonista. Ele fala de main character. Cara, eu já falei. Foi a primeira coisa que eu falei. Dependente da nomenclatura. Por favor, Ivan. Foi a primeira coisa que eu falei. Dependente da nomenclatura. É. Aí, assim. O primeiro personagem que eu vou trazer é caracterizada, no meu ponto de vista, tanto no Animist como no My Animist, pra mim, de maneira errada. Pra mim, de maneira errada. Porque pra mim, eu vejo essa personagem como tão protagonista quanto. Pra mim, ela é protagonista. Mas aí, desculpa, ela cara, eu sei que você tá falando nomenclatura, mas só vale sentido você comparar esses sites se você está falando de principal ou suporte, é isso que eu tô dizendo. Porque o Deixa site pode dizer que é protagonista e ser suporte. É isso. Evelyn, deixa eu continuar, pelo amor de Deus. Por favor. Então, assim... A primeira personagem que eu vou falar, de duas, que cada um escolheu dois pra trazer aqui, é a Ritsuko Akine, de Aono Orquestra. É, se ela é suporte, se ela é secundária, whatever, eu não vejo ela como tão simples assim no anime. Não vejo. Eu não consigo ver. Ela tem um papel muito fundamental na trama que envolve o protagonista, né, ou que alguns podem ver como personagem principal da trama. E alguns não, muitos, né? Inclusive eu também. E ela vai desempenhando um papel que ela cria coragem nele, que ela ajuda ele, que ela intensifica ele, e que ela tem alguns dos seus problemas resolvidos graças à amizade dele, graças à companhia dele. Ela o envolve para aprender técnicas mais centradas de um violinismo, dar coragem para ele, tenta fazer com que todo aquele passado envolvendo o pai dele, não que seja esquecido, porque não pode, não tem como, não é que tá esquecido, mas é que para não deixar aquilo influenciar o resto da vida dele como se ele tivesse culpa no cartório. A Ritsuko Akine, ela é espirituosa, ela é energética, ela por vezes é tempestiva, em alguns momentos ela me lembra um pouco a Rafaela, de certa forma, por assim dizer, nos comportamentos pessoais de cada um, me lembra um pouquinho, mas isso é positivo, tá, Rafaela? Isso é bem positivo, agitada. Né? Uhum. Hã? É bem positivo isso. Muito, extremamente agitada. Exatamente. E eu acho essa personagem fantástica. Eu não sei se o Evilás e a Rafaela pensam igual sobre mim, sobre essa personagem específica. Eu gosto dela. Sobre o quão ela é importante ou não pra trama. Eu gosto dela. Mas eu penso... Gostar, meu Deus, tem alguém que não gosta dela? Essa? Tem muita gente que não gosta deve dela. Deve ter, certeza que deve Pelo ter. Pelo amor de Deus, gente, nossa. É, gosto, né, cada um com seu gosto, enfim. Mas eu realmente vejo ela como talvez, como o Evilás falou de nomenclatura, talvez não como uma main character, não como uma personagem principal, né? Aquela força, aquela centralizada, que a trama gira ao redor dela. Força motriz, como foi dito em definições mais específicas. Mas eu não vejo ela como menos protagonista. Eu não vejo ela como menos uma personagem que tem uma participação ímpar na história. Eu não consigo ver. Eu realmente não consigo. Então eu gostaria de saber o que especificadamente Vilas e Rafaela pensam dessa personagem dentro do contexto da trama em si. Pra ver se eu tô muito errado, se eu tô muito certo, ou se tem pontos que dá pra equilibrar. Tá, eu vou ser chato de novo. Eu concordo com você, que ela é protagonista. Eu acho que ela é um personagem de suporte. Pronto, é isso. Cara, eu fiquei confuso agora. Ela é protagonista e uma personagem de suporte. Exatamente. Por isso que eu falei pro Evilásio que ele precisa determinar suporte. Exato, essa que é a questão. Determine suporte, Evilásio. Em anime, a determinação é que existem dois conceitos. Existe o main character em anime, que é os personagens protagonistas da trama, que são pra onde a trama vão se envolver. E o suporte character são todos os outros personagens. É isso. Eu quero dizer, então, novamente, ela é protagonista, porque, como você falou, a trama se move por causa dela, muitas vezes. Mas ela é um personagem, pronto, pra não confundir suporte, personagem secundária. Vamos chamar só de, vou chamar de principal e secundária. É um personagem secundária, vai lá. Mas é um personagem protagonista. É isso. Se chegasse lá no Golden Apple e tivesse lá que eu escolher entre se ela é um personagem principal ou um personagem secundária, eu diria que ela é secundária. É simples, só isso. Aí você anularia o voto, né? Obviamente. Não, eu votaria como secundário. Eu não votaria porque provavelmente ela não ia estar no meu topo de lista. Não, não, se uma outra, se um outro colocasse ela como principal. Agora sim, se a gente definir como isso... Não, ela não é principal, exatamente, é. Ela é protagonista, mas ela não é principal. Eu acho que facilita para todo mundo até esse entendimento, se você separar dessa forma. Porque você mesmo disse isso. Você disse que acha que ela não é principal, mas acha que ela é protagonista. Todo mundo concordou com isso. Não, porque o principal pra mim é um rapaz. O principal pra mim na trama é um rapaz. Ele é o protagonista. Isso. Ele é o protagonista. Então isso meio que quebra a segunda personagem que eu trouxe. Ele é o principal, tá? Ele é o principal e é protagonista. Então isso meio que quebra a segunda personagem que eu trouxe. Porque ela é o contrário da primeira. Uhum. Enquanto que os outros sites de anime, fóruns, whatever, por aí vai... colocam a Tomoyo Daidou de Sakura Cat Captors como uma das principais, né, uma das principais, eu pessoalmente não consigo tratar ela igual trata a Hitsuko, eu não consigo. Aí é uma, deve ser uma coisa minha, porque como o Evilás já explicou agora há pouco sobre a Hitsuko, então acho que a mesma definição deve se encaixar totalmente a Tomoyo. A Tomoyo deve ser o contrário, então a Tomoyo Daidou de Sakura Cat Captors, que é a segunda personagem que eu trago para esse debate, deve ser, então, o oposto. Então, ela realmente está certo o que o Anilist e o My Name List colocam nela, que é ela é uma das main characters. Esses sites colocam ela, a Sakura e o Kerberos como main characters. Ela é uma protagonista, só que ela não é a principal. Ela é uma protagonista. Confundindo de novo, não. Eu não acho que ela é protagonista e acho que ela é principal. Não. Eu não acho que ela é principal. Eu acho que ela é principal e não é protagonista. Eu concordo com o site que o Carlinho falou. Eu concordo com o site. Você concorda com o site no caso dela? Eu concordo com o site. Eu acho que é porque o meu ponto de vista de principal tá diferente, então. Porque pra mim, principal é por onde a gente viu a história. Então, pra mim, principal é só a Sakura. É só a Sakura. É só ela. Eu entendo também isso, sabe? Eu aceitaria, se a gente fosse discutir, quem é o principal de Sakura Castepa, Tomoyo é principal ou não é principal, eu aceitaria se a gente dissesse que a Tomoyo é secundária, assim, eu aceitaria. Porque pouquíssimas vezes, é fora que eu não sou super fã de Sakura, então eu lembro pouco. Trama de fato ser pro ponto de vista dela, mas eu me lembro de ter algumas vezes, é só isso, mas... Tipo, eu trouxe ela propositadamente sabendo que você não é um fã de Sakura Cat Captors, porque isso é independente. Você não precisa ser fã de anime pra auxiliar numa definição. É porque eu não tenho tanta lembrança, entendeu? É porque você pegou. Eu tenho mais lembrança, se você trouxer Shurato, eu tenho mais lembrança de Shurato do que de Sakura Cat Captors. É totalmente válido, nenhum problema. Perfeitamente válido. Eu não gosto de Shurato também, tá? Só pra deixar claro. Só pra deixar, por isso que eu falo do Shurato. É, só quero deixar claro que faltou você colocar a imagem da Tomoe. Só, só isso que eu quero deixar claro. Ah, tá, desculpa. Tomoe, é o Dai do Então, resumidamente, as duas personagens que eu trouxe, a Hitsuko e a Tomoe da Doji, então, o Mind List e o Analyst estão certo entre elas. Sim. Na verdade, não houve uma quebra. Uma realmente tem que estar no main characters desse site, e outra tem que falar com o supporting desses sites. É, pela explicação definitiva que o Brasil trouxe, né, mais objetiva. É, mas a gente não concordou assim com isso, né, porque a Rafa não concordou. A gente não concordou, eu não concordei. É, a Rafaela não concordou 100%. É porque existe mais uma separação, que é o personagem secundário e o coadjuvante, que eles são diferentes também. Aí, e fora que tem o site de anime, eles colocam main character e suporte baseado no número de falas daquele personagem dentro do anime. Então, pra mim, suporte não é suporte. Do não que é. O Evelazio tá falando. Exato, não é a segunda personagem secundária. O que tá... Não é. Eu concordo. Não é, entendeu? Eu concordo. Suporte. Aí bagunça tudo, bagunça, tá entendendo? Tudo. Então, como eu disse, o fato de a gente definir o que é principal e o que é protagonista não resolve o problema. É isso que eu tô querendo. Concordo com você. Assim, eu pois acho que eu tô mais tendencioso a dizer que a Tomoe é uma personagem secundária também. Na minha opinião. Porque assim, eu vou te falar agora, pronto, da minha definição em relação à principal e não principal. É, se você retirar aquele personagem da trama, ele muda drasticamente a trama? Minha opinião, não, no caso da Tomoe. Por mais que ela seja não, muito se legal, retirar... a trama é muito importante, mas se tirar ela, a trama da Sakura continua sendo a mesma. Eu diria que a Sakura, perde a força motriz de acompanhamento dela, da pessoa que engaja ela. Ela perde as roupas e a cameraman, Carlinha. Ela perde as roupas e o cameraman, mas ela e o apoio moral de amizade, só. Literalmente. É diferente de o Shaoran. O Shaoran sendo removido da trama seria um problema. O Yukito sendo removido da trama seria um problema. O Kerberos ser removido da trama seria um problema. Agora, o Tomoe ser removido da trama não é um problema. Se o pai da Sakura nunca aparecesse, a gente só ouvisse falar, também não seria um problema. Não seria um problema. E ele acaba tendo importância dentro da trama. Mas, mesmo assim, não mudaria a trama principal. Tanto ele quanto a mãe da Tomoe. Porque sim. Os dois aparecem. A mãe da Tomoe também não. Mas pois o pai da Sakura, obviamente, né? Mas o pai da Sakura. Pois é. O pai da Sakura e a mãe da Sakura, eles entram no que eu acho que é coadjuvante. Porque o coadjuvante, ele não tem foco na trama. Ele tá lá pra auxiliar os personagens de alguma forma, mas ele não faz parte da trama principal. Entendeu? Então, no caso da Tomoe, ela faz parte da trama principal. Porém, ela é um personagem não tão importante assim, então ela tá considerada em secundário. Seria o que eu concordo com esse ponto de vista. E esse ponto de vista não vai de acordo com os sites, como o próprio Carlos já demonstrou. O problema, então, realmente é o personagem principal. Porque eu, Rafaela, só vejo um personagem principal. A não ser que seja uma história muito importante e que, sei lá, tenham dois personagens e que a trama seja vista pelos dois, entendeu? É porque assim, pra mim tem que ser o ponto, a história é como se ele fosse o narrador, ele não é o narrador, né? Mas a gente vê a história pelo ponto de vista dele. Exatamente. Aí pra mim, esse é o principal. E aí tem personagens ao redor do principal que ajudam muito na trama, eles são protagonistas. E se eles tiverem um papel menor, eles são secundários. Sim. Então, pra eu ter uma melhor compreensão, pra ver se eu entendi vocês dois, especialmente se eu entendi bem o Vilazo. Vamos supor que em vez de trazer Sakura Cat Cat, eu tivesse trazido Tsubasa Chronicle. Tá, Tsubasa. Tem Tsubasa, Rafaela? Vou perguntar diretamente pra você, não tanto pro Vilazo, mas pra você. Em Tsubasa, os principais, então nesse caso, os main characters são a Sakura e o Shaoran, correto? Em Tsubasa. Eu acho que é só o Shaoran. Principal. É o Shaoran? Não. É o Shaoran. Não, na verdade, pra mim são os três lá. São os três, o mago e o... Eu esqueci o nome deles agora, eu vou ter que olhar aqui lembro, no mal. Não lembro. Porque a história é contada do ponto de vista deles. A Sakura meio tá dormindo o tempo todo, ela não é o ponto de vista. É. Ela não é, a força motriz da trama, que tô indo buscar as penas dela. Sim, ela é a força motriz, ela é protagonista, ela não é principal. É. Eu tenho um ela exemplo, é protagonista. Eu tenho um exemplo muito confuso. Muito confuso. Diga. É, eu tava olhando mal e eu sabia que ia dar essa treta, que é Dragon Ball Z. Se a gente pensar como personagem principal, segundo o mal, por exemplo, o Vegeta é um personagem principal. Ele é um antagonista, deixando bem claro, ele não é protagonista, ele é antagonista. E ele é um personagem principal. A Bulma é um personagem secundário. Só que a história de Dragon Ball toda só acontece por causa da Bulma e do Goku. Então, e a Bulma sempre está presente, né? Então, é muito complicado. Eu até entendo que no Z ela tenha menos participação, mas se você pegar lá no Mind List, ela vai colocar a Bulma como secundária. Aí eu entro e eu discordo, a Bulma é principal em Dragon Ball. Em Dragon Ball. Dragon Ball Z, não. Mas Dragon acho que ela é protagonista e não principal. Se eu ela... for pegar Dragon Ball no geral... Em Dragon Ball. Geralzão. Se eu for pegar Dragon Ball no geral... Não, eu tô separando os animes. Tô separando os animes. Ah, você tá separando? Então eu concordo com você. Se eu for pegar só o Dragon Ball clássico, ela é uma das... Ela é a principal. Ela é a principal junto com o Goku. Pelo menos o primeiro arco, ele acontece por causa da Bulma, mais do que por causa do Goku. Agora, é ela que tá procurando as histórias do Dragon Ball, não. Ela cai. Agora, de fato, ela vai perdendo... É, porque ela vira suporte depois, né? Ela perde muito serviço dela. Ela vai perdendo, inclusive, o protagonismo na trama, com o tempo. O Vegeta, que caso com essa. É. Mas, por exemplo, o Vegeta, eu nunca achei ele principal. Não, ele tá lá no mal como main character. Eu acho ele zero main character. Ele é protagonista, ele é antagonista, fundamental, mas ele não é main character. Ele nunca, por mais que, o Vegeta aparece muito e tal, ele nunca a gente tá realmente pelo ponto de vista do Vegeta. Nunca, assim, se o Vegeta tivesse perdido ele lá no teve primeiro arco torneio solo. E continuasse assim, não tem. Então, ele tem, então três episódios na saga Buu. Então, não. Ele não é principal. Não. Ele claramente não é principal, ele não é sabe? Principal. E aí ele é colocado lá como um main character. Entendeu? Eu abri Tsubasa aqui e tá o Fai, o Shaoran, a Sakura, o Kurogane e o Mokona, que eu esqueci dele também. Todos eles são main. O Mokona é totalmente suporte em todos os animes que ele tá. É verdade. Porque o Mokona só tá lá pra ajudar, ele não tem nenhum auxílio no decorrer da trama. O portal entre os mundos. Mokona é só o portal entre os mundos. É, mas se fosse outra coisa que fosse o portal entre os mundos... Ia dar a mesma situação. É. Um espelho mágico que serve como portal. Pronto, espelho mágico serve como portal. Pronto, tá lá, um objeto que serve como portal, fechou. Pois é. No caso do Kurogane e do Fai, eles têm arcos próprios e eles são o protagonista dos seus próprios arcos e tal. E a história é contada do ponto de vista dos três personagens, né? Porque eles não estão sempre juntos. A gente vê o ponto de vista de cada um enquanto cada um tá lutando, né? Sim, quando tem algum inimigo. Então os três são. A Sakura, ela só vira depois. Depois de muito na frente. Eu nem sei se o anime tem até a parte que ela acorda. Os três episódios OVA, sim, a Sakura reaparece. Com não. No OVA, ela é total. OVA, porque é o arco todinho dela. O Tóquio é todinho dela. Eu acho tranquilamente, a gente pode... Quando o anime tem separações, a gente pode usar a separação. A gente não precisa usar a obra como um todo. Sabe? Eu acho que não tem problema isso. Então acho que é válido, tipo, a Sakura ser principal em uma parte e não ser nas outras. Acho totalmente válido. Isso eu concordo também, Na série televisiva de Tsubasa, ela não é uma das principais, mas em Tsubasa lá na frente, ela é. Então eu concordo. Ela é. Não, eu concordo. Então assim, eu... Ela só vira depois. Essa ideia que a Rafa falou, tipo, só pensar como o ponto de vista, a gente vai acompanhar a história pelo ponto de vista desse personagem ou desses personagens, define eles como principais, eu acho ok. Eu acho isso tudo ok. Bem, vamos falar dos outros personagens, né? Vou falar do meu personagem e deixar... Quem que vai agora? Então, o meu personagem... Então, vai lá, Vilado. Principal, por exemplo. Eu usei pegar o mesmo anime pra gente ter uma diferenciação lá. Se a gente for pegar no mal, eles são principais... Os dois são principais, tá? Se for pelo mal. Ok. Mas, assim... Suzumi Haruhi no Yutsu. Pra mim, o principal é o Kion. É isso. Não tem outro personagem principal. Pra mim, toda trama é sempre pelo ponto de vista do Kion. Tanto que às vezes a gente vê inversões na trama, mas é sempre pelo ponto de vista da Kion. Às vezes um personagem não tá. Um personagem é muito importante pra trama e não está ali naquele momento, junto com o Kion, então ele não vai aparecer, sabe? Então a gente sempre tá pelo ponto de vista do Kion. O único. Aí você vai aquela de separação. Ah, mas que outro personagem que eu pegar? Que é a Nagato. A Nagato, eu acho que ela não é principal de Suzumiya Haruhi no Jutsu. Ela é a principal do filme de Suzumiya Haruhi no Jutsu. Porque nesse filme, a visão é sempre pela visão dela ou pelo do Kion. Nesse filme, sim, ela divide a visão. Mas na série como um todo, ela é uma personagem que muitas vezes nem é uma das mais referenciadas, assim. Por mais que seja uma das preferidas do público, por mais que ela esteja ali, muitas vezes ela nem é a mais referenciada. Então, pra mim, claramente, Kion é o personagem principal de Suzumiya Haruhi no Jutsu e todas as obras. E ele divide, em certos arcos, como no Shoshitsu, a parte principal de personagem principal com outros personagens, no caso, a Nagato nesse filme. Antes de eu dar minha opinião, deixa eu fazer uma pergunta pra você, Vilazo. O que você pensa da Haruhi nesse anime? O contexto da Haruhi... Ela é protagonista 100% do anime, mas ela não é a personagem principal. Mas não é a principal. Ela não é a principal. Ela é o motivo da trama se mover 100%. A trama se move por causa da Haruhi. Ela tá no nome, inclusive. Eu vou ser bem franco, aqui é uma outra parte que eu tinha uma certa descrença com a Anilist e com a Animalist, porque eu também nunca vi a Nagato como principal protagonista, mas Director Evil. Nunca vi. Eu realmente nunca vi. Eu sempre vi ela como um apoio, tá lá paralelamente. Muito tempo ela ajuda o Kyo, muito tempo ela ajuda a Haruhi, muito tempo ela tá dando as ideias dela. Ela tem a parte dela principal no filme, como o Evilazo bem citou, e eu concordo totalmente. Não sei o que tá acontecendo hoje, eu concordo totalmente. Mas, assim, se focar na série televisiva, não é, cara. Não dá. Ponto, não é. Inclusive, não. Ela fere a ideia de ter mais falas, porque ela quase não fala. E quando ela fala muito rápido, Deus do céu. Então até esse conceito de ela ter mais falas pra ser a main character não faz muito sentido. O que tu acha, Rafa? Desculpa, é que eu vi tudo aqui no WhatsApp. Ele não me prestei atenção. Exatamente. Voltando aos personagens, né? Eu concordo que a Haruhi, ela não é principal, ela é protagonista. Eu concordo que o Kion é o principal e eu concordo que a Nagato só é o principal no filme e não na série de TV. Pronto. Foi isso que vocês falaram, né? Foi. Eu falei que a Nagato, ela não é principal nem pelo conceito japonês de principal, que é de ter mais falas, porque ela quase não fala. É verdade. Mas ela tá sempre com o Kyo no ela filme. Tá... Eu assisti o filme. Não, finalmente! Ela tem tempo de tela, na verdade, nem por fala, é tempo de tela. O main character. É porque é complicado esse lance de main character e tal, pelas coisas, porque se você comparar o anime com o mangá, às vezes é confuso. Às vezes o que um mangá é um main character, no anime não é, ou o contrário. Isso quando é baseado no mangá. A gente teve um caso disso no último Golden Ape, ele tava discutindo isso. Que no mangá o personagem era suporte, no anime dizia que era main. Exato, e que ele foi o motivo de um certo personagem ser excluído da votação, no último momento. Inclusive eu concordei em ser excluído, mas ainda acho que aquele personagem era secundário. Porque o personagem deixou de ganhar um pódio por causa disso, inclusive. Por isso que a gente começou essa discussão. Eita. Mas enfim, Rafa, seus animes. Traz seus personagens. Vai demorar, vai encurtar isso. Então, os meus personagens que eu escolhi foi mais porque quando eu fui comentar deles na temporada... E aí o Carleiro foi procurar imagens, né, pra colocar. Ele pegou a imagem do personagem que eu não queria que ele tivesse escolhido. Ai, meu Deus do céu, eu lembro disso até hoje. E eu basicamente, eu tô falando de... fugiu o nome da minha... Nossa senhora, Rafaela Machado, que isso? Pluto! Socorro, nossa, quase... Gente, desculpa, desculpa, eu tô zoada hoje. Tá. O anime que eu escolhi é Pluto. E a gente começa com uma história de detetive, né? Sendo que o detetive que está cuidando do caso é o Gaisuke, certo? Então, pra mim, ele é um personagem principal. Porque a gente tá vendo a história do ponto de vista dele, certo? Sim. Logicamente, existem várias cenas onde vários outros personagens têm os seus mini arcos. Mas, de certa forma, todos eles estão conectados com esta missão que o Gaisuke tem. Né, de descobrir o mistério do qual ele está investigando. E aí a gente tem o Atom, que é um dos personagens protagonistas. Todos os robôs ditos, os robôs mais fortes do mundo dentro da história de Pluto, são protagonistas. Todos eles têm uma importância muito grande para a história. Sim. Porém, o Gaisuke, em específico, ele é o principal, pelo menos na primeira parte do anime. Por quê? Porque o Gaisuke morre. Desculpa o spoiler! Mas, gente, Pluto é velho, tá? Eu sei que o anime saiu recente, mas o mangá é velho. Esse tá? Podcast pode não conter spoilers. Exatamente. O Gaisuke, ele acaba deixando a trama, né? E aí a gente fica sem um foco de roteiro. A gente tem vários personagens protagonistas. Primeira parte, mas é um volume, né? Tudo bem. Um volume não, velho. É... Tipo, não é uns quatro, não, velho? Não, é mais, metade, não, é mais pra frente. E é, velho? É. Ah, tá, um volume de trás pra frente, você quer dizer, né? É só um volume que ele não aparece, é isso? Ou eu tô confundindo tudo? Que isso muda, que você falou. Porque quando ele morre, pronto. A trama, muitas vezes, ela é do ponto de vista dele, mesmo depois de morto. É verdade. Diga-se de possível. Porque tem flashback, minha gente. Ajuda de roteiro, né? Mas a questão é o seguinte, né? Depois que o Gaisuke sai, a gente tem todos os outros protagonistas que vão tentar resolver o problema que foi deixado por ele. Dentro desses protagonistas, a gente tem o Atom. E o Atom, ele tem um arco dele, onde ele é o principal. Então, a partir desse momento, ele se torna principal, personagem principal. Que ele não era antes. Né? Ele e O que parece o personagem monstro. Como... Exatamente, ele mesmo. Puta, esqueci o nome dele. É o Yoha, mas não é. É o Yoha de cabelo comprido, né, velho? É o Yoha bonzinho. É o Yoha bonzinho. Ele também tem um arco próprio. Eu vou ter que olhar aqui rapidão o nome dele. Epsilon. Algum deus de alguma mitologia maluca aí. Não, pô, Epsilon, da letra. Eu acho que é... Ah, não, ela não tinha motivo pra ser Epsilon, na verdade. É por causa das partículas e tal, né, que ele é feito com isso e tal, pronto, beleza. O Epsilon, ele tem um arco próprio dentro da história, o qual a gente observa a história do ponto de vista dele, é porque ele tenta salvar o mundo após a morte do Gaisuke, né. E depois do Epsilon, quem assume é o Átomo. Então, os três... Eles são personagens principais, porque a gente viu a trama baseado, né, do ponto de vista deles. Porém, todos eles são protagonistas, né? E todos os robôs são personagens protagonistas, inclusive o vilão, o próprio Pluto, né? Mas eles são personagens... O Pluto mesmo, eu acho que ele é um personagem secundário e não... Né, é um personagem secundário e não... Como é que fala? Principal? Que ele tem um papel menor. É, e não principal. Exatamente. Quer dizer que ele é coadjuvante e secundário, é isso? Não, ele não é coadjuvante, porque coadjuvante, pra mim, não tem envolvimento nenhum com a trama. Tá. Ele tá lá só pra tá. Só pra dizer, ele é antagonista. Ele é antagonista. O Pluto é antagonista, com certeza. Por exemplo, o Dr. Tema, com certeza é secundário. Secundaríssimo, assim, quase nem aparece, inclusive. O Ochenomizu também, que é o doutor que é como se fosse o pai do Atom, mesma coisa. A Uran também é personagem secundária, tudo secundário. Pra mim, protagonista só é os sete robôs, né, mais fortes do universo. E os principais é só o Gaisuke, o Epsilon e o Atom. Sim. Basicamente. É. E assim, só vou falar a minha opinião em relação a algumas coisas. O fato do personagem ser coadjuvante não quer dizer que ele não é importante pra trama, tá? Ele só não. É só que dava pra botar outro personagem lá. Mas o fato dele estar lá, então ele é usado e isso é legal, sabe? É, assim, às vezes ele a gente tá gosta, lá, ele só vezes... não move a trama. É, mas às vezes ele a gente gosta mais de um coadjuvante do que de um protagonista. Tá então, normal. Com certeza. Tá normal isso aí. É bem tranquilo, pode acontecer com muita facilidade. Beleza. Então assim, não sei agora quanto ao Carlinhos, se ele concorda com a gente, mas acho que no final... É porque o Carlinhos não viu, né? Não, não tô falando de Bluto. Eu não tô falando de Bluto, tô falando da ideia de que a gente, se a gente for falar de principal e secundário, o principal é o que, ponto de vista da trama. É, e o secundário é o que não é ponto de vista da trama. Eu só penso... A minha maior preocupação, embora isso é decretado em off depois do cast, dias, que até o final do ano tem chão pela frente da Golden Apple, é só como deixar isso nas regras para o pessoal não se confundir, né? Acho que a gente pode a gente tem... A gente pode definir. Agora... Ó, é protagonista. Não, protagonista não, desculpa. Personagem principal e personagem secundário. Personagem principal é o personagem que é ponto de vista da trama. Se a trama for pelo ponto de vista desse personagem, ele é principal. E aí a gente. Pode até ser que o cara coloque um personagem lá. E talvez não seja isso. Mas se a gente vê que é, então ok, a gente aceita como principal. E aí o contrário também vale. Se não é pelo ponto de vista, então ele é secundário. E aí a gente não se importa no lance de protagonismo, não é protagonismo, não sei o quê. Blá blá blá. Isso aí é outra questão. Isso aí não é o ponto principal. Eu acho que facilita, porque sempre vai ser um problema. Sempre vai ser uma dificuldade. Só que se a gente vai ter que cortar, a gente vai ter que ter um motivo pra cortar, né? E o motivo pra cortar, pra mim, pode ser esse, de ponto de vista. Porque se não for esse ponto, não sei o que a gente pode fazer. Pra evitar essa questão de ponto de vista, essas coisas, embora eu tenha entendido com exatidão tudo que foi explicado até aqui no cast, eu não tô me fazendo de maluco, eu realmente entendi. Não vale. Não, que pode ser que eu possa falar da boca pra fora, né? Que eu entendi, mas na verdade tô aqui na minha cabeça tendo um monte de conflitos com meus pobres neurônios aqui. Mas eu realmente entendi. A questão que eu tava comentando também off com a Rafaela, que eu teria uma ideia, assim, uma ideia a parte, a qual já teria o não de Vilásio na ideia. Eu tenho certeza que eu já teria o não de Vilásio. Uma democracia é válido. Qual que era a minha ideia? Se a gente não chegasse no consenso, ou se a gente não chegar no consenso nesse cast, qual seria a minha sugestão? Que só para esse Golden Apple, só para edição 2024, para ver se pega ou não, whatever, e em vez da gente distribuir o prêmio de melhor protagonista e melhor secundário, seja masculino ou feminino, ter as duas categorias, mas só uma masculina e uma feminina, tipo melhor personagem masculino e melhor personagem feminino, englobando tudo, protagonista e secundário. Para mim pode ser. Tipo, evitaria muita dor de cabeça esse ano, evitaria, porque esse ponto é que me chama a atenção, entendimento, como a gente vai retirar o personagem ou não que alguém colocou ali, por ele julgar ser tal, ou por ele julgar ser tanto, como é que a gente ia explicar isso depois? Tá. Porque se não tem a regra delimitada, o consenso vai bater em muita trave, vai bater e voltar, vai bater e voltar, Eu concordo, só vou dizer um porém. Em geral, personagens principais / protagonistas são os personagens que as pessoas mais prestam atenção. Então você acaba. Então você acaba diminuindo a chance de um personagem secundário que é querido ganhar só porque ele não é o personagem principal. Mas aí é vai um porém, mas eu concordo. É um porém. Eu concordo em ser só personagem masculino e personagem feminino, eu concordo. Por mim tá ótimo. Também é uma opção. Mas é aquilo, se for aceito é só pra esse Golden Apple. Até a gente estruturar melhor a ideia, fomentar melhor. Mas a ideia é essa, a ideia é que a gente quer manter pra frente. então eu entendi. Então beleza. Então tá. Ponto de vista, com certeza fica mais fácil se separar em gênero, mas se a gente colocar a regra do principal ser única e exclusivamente aquela pessoa que está narrando, porque na grande maioria dos animes é só uma pessoa mesmo, não tem outras. É. Entendeu? a regra também não fica tão difícil. O que me preocupa é que as pessoas não leem regras. Não, é que as pessoas não leem regras. As pessoas não leem as regras do Golden Apple, tá? Então. A regra não existe para as pessoas. A regra existe para a gente ter um motivo que não questionável para cortar. É, exatamente, para cortar os negócios errados. E para quem tá ouvindo a gente, se achar que pô, está sendo muito severo, não sei o quê, é porque, assim, querido, vocês não veem como é aleatório. Então, nossa senhora, a planilha do Golden Apple. Como já teve... E aí o problema que a gente tem, só pra deixar, o maior problema que a gente tem é que, como há um entendimento de alguns votantes, e de algumas pessoas, e eu sei que vai, isso é normal, de que o personagem pode ser, é o principal, e aí mesmo outras pessoas têm um entendimento que esse personagem é secundário, acaba que um personagem aparece em um e em outro. E aí... esse que é o problema. A gente tem que decidir se ele vai pra um ou pra outro, já que são duas categorias separadas. Se a gente unificar em uma categoria só, eu concordo que é mais fácil. E o ponto negativo, também concordo com o Evilás, que o ponto negativo seria dar mais chances pra um protagonista ganhar do que pra um secundário ganhar. Ser lembrado, certo, pelo menos. Realmente. Visibilidade é outra. Pra as pessoas entenderem, por que não é assim como o Carlinho falou? É que... atualmente a gente não faz essa de separação de gênero, tá? A gente faz de protagonismo ou de secundário. Antes havia, mas mudou em 2018. Isso, 2018 que mudou. É porque a gente achou... qual era a questão mesmo que a gente tinha de ter mudado isso, que eu até esqueci. É questão, não, muita gênero... categoria. A gente desinchou porque era muita categoria. Também tinha muita questão coisa de estar tá alinhado quantidade com questões de gênero e tal. Às vezes um personagem... eu lembro que tinha alguma coisa a ver, realmente, porque a gente queria alinhar com questão de gênero. Nesse negócio de gênero, a gente pode definir simplesmente. Se o personagem é apresentado como um gênero específico, é aquele gênero que ele é. Então, por exemplo, eu sei que muita gente vai criticar aí, mas se o Oda, no mangá, diz que a Yamato, ele se identifica como homem, ele é homem, foda-se. Sim, sim. Por sim. mais que seja uma personagem com um corpo feminino, super voluptuoso e tal, porque eu já vi gente criticar. Fazer o quê, né? É porque no próprio quadrinho... É porque é uma questão que faz sentido. No próprio quadrinho, tem personagens que não conseguem... não tem essa distinção, não entendem também essa distinção. Que também faz sentido, mas enfim. A gente sempre tem a piada do Hideyoshi, tá, gente? Hideyoshi. E até onde a gente sabe, o Hideyoshi é homem. Mas Hideyoshi é homem. Bom, não, a gente sabe 100%. Nunca... a obra, apesar de ter a piada, ela nunca tirou isso. No final, ele exatamente. Hideyoshi, ele é um personagem masculino. Não coloque ele nos personagens femininos, senão a gente vai cortar. Porque mesmo Simon com a piada. Simon está aí para dizer que a gente já teve esse problema. E o Simon mudou tanto de regra nesses anos todos. Tem mudado tanto de regra que tá ficando muito confuso entender toda a divisão de grupos, divisão de votos. Tá muito. Já foi um torneio mais simples o Simon. Já foi mais simples. Era tão mais agradável. Eu nem acompanho mais, tá bom? Indicar personagem não dá mais. Não dá, cara. Ficou muito confuso. Ficou absurdo de confuso. Pra quem não sabe, o Simon é um concurso anual. Tem vários Simon E's no mundo, mas a gente principalmente falando do International. Simon é um concurso pra definir o personagem, geralmente personagem feminina, mais querida, vamos dizer assim. Eu vou chamar Moe é meio errado, né, nesse caso. Eu bem concordo. Enfim, então vamos chegar nesse ponto aí. Só pra finalizar, o Wesley não pôde participar porque ele teve problema aí com o microfone. Mas ele também tinha dois personagens, que era o Kamina de Tengen Toppa Gurren Lagann e o Jinbei de One Piece. O Jinbei, ele achava que ele era secundário, ok, concordo 100%. E o Kamina, ele achava que era principal. No final das contas, pelo que a gente tá falando aqui, eu acho que o Kamina seria secundário também. Porque a história, queira ou não, por mais que o Kamina seja protagonista, a trama só anda por causa do Kamina, ele é super importante e tal, o ponto de vista é sempre do Simon. Uhum. Então, É que vão falar que esse Jimbe de One Piece é feio, feito demônio, hein? Puta que pariu, cara. Eu discordo. Eu queria dar um abraço no Jimbe, como o Luffy dá. Eu tô falando só da apresentação visual dele, pô. Não tô eu não acho. Eu acho ele maneiro pra caralho. Ô, gente, eu queria então ver uma questão hierárquica aqui. Vamos botar assim, como se fosse o personagem principal. Aí temos o personagem principal, o protagonista, o antagonista e o personagem secundário. Todos eles estão no mesmo level hierárquico. Sim. Né? Pois é. E aí o coadjuvante seria o terceiro, porque ele tem menos foco que os outros demais. Seria mais ou menos isso? Sim. Pronto. Tá. Mas pelo que a gente definiu aqui, a gente não tá mais na problema nessa. É pra usar masculino ou feminino. Acabou. Sim, não. Total. Então pronto. Mas era só pra entender. Porque você falou... levantou essa dúvida pra definir na porque você falou que o Kami era secundário. E aí eu fiquei, mas ele não é protagonista. Ele é protagonista, mas ele é secundário. É secundário, entendi. Então ele é os dois, certo. Tá. É, não existe trama de tentar arrumar uma Lagan sem o Kami. Não, é porque na minha cabeça, protagonista e secundário eram aversos e não iguais, entendeu? A pessoa não poderia ser os dois. Mas aí agora eu tô entendendo que pode, entendeu? Sim. É isso. Sim. Era isso que eu tava tentando falar no começo aqui. Pode ser. Ele pode ser... O protagonista pode ser tanto principal quanto secundário. Depende da obra. Eu vou dar um exemplo de um protagonista que ele é principal também. É o que eu não gosto dele, mas... né? Kirito. A trama de Sal só funciona, existe por causa do Kirito e é pelo ponto de vista do Kirito, na maior parte do tempo. Então... Exatamente. Depender da pessoa gostar ou não do Kirito, essa é a simples verdade. É a verdade das coisas. É isso. Não adianta. É verdade. Mas enfim, é isso. Vamos então pra a nossa... Não, tá certo. Vamos pros recadinhos do padre. Ok, vamos iniciar a sessão de recados dos padrinhos. Eu trouxe três temas hoje. Os três eu deixei os links ali no Discord para os meus distintos amigos aqui, Rafael e Evilás, acompanharem, né? E vou começar pelo quê? Pelo ranking de animes. Não vou começar pelo ranking de animes, vou começar com uma surpresa. Eu acho que vocês se recordam que há uns 3 ou 4 meses atrás eu havia dito no Kyodai que eu iria assinar o anime Onegai e fazer um teste com ele, né? Sim. Pra ver como é o funcionamento, pra ver se eu recomendo... O layout do site ser agradável, etc, etc, etc, né? Uhum. Eu vou dar um belo resumo. O anime Onegai ainda está engatinhando muito, tá? Não é ruim, não é um portal ruim, longe disso, por favor. O anime Onegai é um portal bacana, o layout é bom, não é dos mais agradáveis, mas é bom sim, é bem responsivo. Só que, estranhamente, não sei se é por causa da minha internet, não sei se é alguma coisa de meu hardware do computador, não sei se algo interfere, mas os animes demoram mais para carregar aqui no Crunchyroll e mais para carregar do que nos finados Daisuki e Funimation, isso é muito a ser dito. E quanto ao grid, né, a programação, ainda tá naquela de trazer bastante anime antigo e tem trazido os animes antigos bem excelentes. Recentemente colocaram no catálogo Aoi Haná, um nome adaptado de Flores Azuis, que é um anime Yuri-like de 2009. Um amorzinho de anime, maravilhoso. Sim. Maravilhoso mesmo, recomendo muito que assistem. Recentemente eles terminaram também o Nagi-Nazu-Kara, que por muito tempo foi do line-up do Crunchyroll. Aí saiu do Crunchyroll e agora tá aqui no anime Onegai. Colocaram o Sister Princess, que eu amo pra caramba. E tem que outros gosto, animes que eu não posso ver por deles, eu tenho que baixar, porque eu não tenho desse aqui, que é o Oitombo, que é dessa temporada. Sim, exatamente. Então, assim, é um anime que tem muito... É um site que tem muito a crescer, mas apresenta alguns problemas de estrutura e de grid de programação, tá? Deixar isso bem claro. É um anime que, pro público brasileiro, ainda tem muito a desenvolver, tá? Tem algumas falas, tipo, eu vou comentar um anime lá, quero fazer um comentário de um anime que eu assisti. Episódio tal de anime tal. Deixa eu comentar. Aparece lá, tal, vou lá, clico, por alguma razão não entra o comentário. Aí você vai ver do lado espanhol da coisa, pro pessoal da América Latina Espanhola, tinha. Tipo, pra expandir, dá pra melhorar, dá pra melhorar. Mas enfim, Anime Onegai eu assinei por um mês. A minha assinatura vai terminar no início do mês que vem. Não vou renovar por enquanto. Vou acompanhar à distância o Anime Onegai, ver a evolução dele. Mas, de primeiro momento, é um site que, como a Rafaela já tinha esse receio, a Juliana também já tinha, tem muita desenvolvida. Tá um pouquinho verde. Ainda tá um pouquinho verde. Não é ruim. É uma boa proposta. É uma boa promessa. Já deixo isso bem claro. Mas dá pra melhorar. Dá pra melhorar bastante. Assim, tá? Como eu falei, assim, eu acho que se você trazer um site de anime hoje em dia pra concorrer com o Crunchyroll, é bom que seja uma proposta com alguma coisa mais diferente e tal. E ele tem coisas antigas e legais, mas não é nada também muito antigo que você diga, ah, esse é o lugar que eu vou pra encontrar isso e tal, né? Não é algo também tão difícil de encontrar em fansub e tal. Às vezes é meio complicado, porque tem muito serviço de streaming, né? E eu acho que hoje em dia a própria Netflix já tá suprindo lugar de segundo stream de anime mais forte, que é muito. Eu acho que já supriu, né? E a tecnologia da Netflix é a melhor de streaming disparado, assim, em comparação a todas as outras, inclusive em relação com o Crunchyroll. Disparado é a melhor. Mas é isso, assim. Espero que dê certo, espero que melhore. Porque ter concorrência é sempre bom, assim, não focar em um só. Se eu tivesse que pegar um serviço de streaming antigo de fora que eu queria que trazesse pra cá, que eu já falei antes, que era o Retro Crush. Porque concordo, ele, Retro Crush. Aí sim, é de obras bem mais antigas que você dificilmente não acessa. Até mesmo fãzubis muitas vezes não tem essas obras. Então, essa aí eu acho que ia ser legal. E pra que ninguém diga que eu não falei nada de positivo do Anime Onegai, bem positivo, o valor da mensalidade é ajustado, é bacaninha. Fase de testes ainda é só R$7, então tá bem bacaninha. E os animes dublados em português são boas dublagens. Ika Musume que o diga. Ika Musume, a dublagem brasileira tá maravilhosa. Isso é legal pra caralho. Eu tô adorando ver Ika Musume dublado, tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Sério, tá bom demais. A gente tá numa boa época de dublagens, né? Tem dublagens ruins, mas em geral tem muita dublagem boa saindo. Sim. Bom, indo pras notícias agora, vamos começar com o ranking de animes, né? O ranking datado entre os dias 8 e 14 de abril. Ranking que foi liberado no Anime News Network no dia 20 de abril, bem recente. Décimo lugar para Oshiri Tantei, com 1.8 de audiência. Aí o One Piece caiu bastante, cara. Tá em nono lugar, em comparação com o ranking anterior. O One Piece, nono lugar, com 2.7 de audiência. Pera aí, mas deixa eu ver. Quando é esse tempo, é esse período aí? É de 8 a 14, é o mais recente. Foi publicado dia 20. Era um episódio de recap. Tá explicado. Tá explicado. Sétima temporada de My Hero Academia, 2.8. Empatado com o Crayon Shin-chan, que caiu bastante, 2.8. Certo? 10, 9, 8, 7. Sexto lugar pra Doraemon com 3.0. Quer dizer que é um erro esse negócio de My Hero Academia Season 7. Eu acho absurdo isso. Enfim, né? É porque não é a Season 7. É também recap. É o Memórias, né? É também recap. É, Memórias. Quinto lugar pro anime do Slime, terceira temporada do anime do Slime, com 3.5. Pra minha surpresa, eu não esperava isso, empatado, quinto, quarto lugar, com Wonderful Precure, porque os últimos dois episódios de Precure foram sensacionais, muito além do que se esperava, assim, maravilhosos, 3.5 pra Wonderful Precure. E o top 3 começa com Detective Conan, sempre ali por cima, com 5.3, Chibi Maruko-chan com 6.4, e Sazae-san, primeiríssimo lugar absoluto, com 7.9 pontos de audiência. Acho que talvez só o Slime me surpreendeu. Eu diria que sim. Eu, como fã de Precure, estou muito contente com 4 lugares de Wonderful Precure. Empatado com o do Slime, inclusive, né? E como você explicou, o One Piece meio lá embaixo, porque, bem, né? Recap a gente sabe o que significa, recap, né? É porque, enfim, o episódio da semana anterior a esse foi um super alto, assim. Porque foi aqueles episódios top de One Piece. Né? E o da semana passada também foi, então... Devia ter imaginado isso. Bom, segunda notícia, rapidinho aqui. O Estúdio Ghibli ganhou a Palma de Ouro Honorária em Cannes. Revista Time nomeou o Miyazaki na lista das 100 pessoas mais influentes da área a nível mundial. Cara, maravilhoso, hein? Maravilhoso, maravilhoso. Palmas, palmas, palmas. Merece, cara, merece. Merece. O 77º Festival Internacional do Cinema de quem? Eu diga. Fala. Embora. Embora. O Garoto e a Garça não seja um filme tão bom. Tá bom, Vila. Voltando aqui. Eu não vou opinar sobre o que eu não vi ainda, tá? Eu não vou opinar sobre um negócio que eu não vi ainda, mas enfim. Pois é. O 77º Festival Internacional de Cinema de Cannes anunciou na quarta-feira da semana passada que vai premiar o Estúdio Ghibli com a Palma de Ouro Honorária. O prêmio homenageia aqueles que realizaram trabalhos notáveis, mas nunca ganharam uma Palma de Ouro competitiva, o que é o maior prêmio do festival. Segundo a equipe, esta é a primeira vez que o Cannes concede homenagem a um grupo e não a uma única pessoa. Em notícias relacionadas, a revista Time revelou sua lista das pessoas mais influentes do mundo em 2024 na quinta-feira passada, e entre elas estará o nome do Hayao Miyazaki entre as 100 pessoas mais influentes do mundo na categoria ícones. Cara, puta que pariu. Só isso que eu tenho a dizer, puta que pariu. Você pode não gostar dos animes do Estúdio Ghibli, você pode não gostar da animação do Estúdio Ghibli. Não, tem quem não gosta, você sabe que tem quem não gosta. Mas tá errado. Gosto, tá errado. Mas ninguém pode meter a mão na cara e dizer que o Estúdio Ghibli não merece honraria, que o Estúdio Ghibli não tem importância, que o Estúdio Ghibli não é importante. Ninguém pode falar essas coisas, ninguém pode, cara. É independente de você gostar ou não, tem que saber reconhecer. E é isso, cara. Estúdio Ghibli me forneceu alguns dos filmes de animes mais fantásticos que eu já vi na minha vida. Sim. Eu tenho o maior carinho. Carinho mesmo. Eu acho que demorou esse reconhecimento. Sinceramente, demorou. Porque demora muito. Demorou demais. Então, eu espero que venha mais. Eu espero que no passar dos tempos, venha mais. Venha mais. E a última notícia, para surpresa de zero pessoas, datada de 18 de abril, ou seja, na semana passada, com relação à gravação desse cast, o Yuri on Ice Adolescence foi oficialmente cancelado. Eu aguardava ver na manchete aqui, não na manchete em si, mas aguardava ver no corpo do texto, se eles foram além do várias circunstâncias para cancelar o filme. Não, parou no várias circunstâncias. Isso me deixa triste, mas enfim. A equipe do estúdio MAPPA anunciou o filme, presta atenção quando o filme foi anunciado. Presta atenção, em abril de 2017, foi quando o filme foi anunciado, abril de 2017, ok? Em setembro de 2019, a produção do filme havia sido adiada, ele estava para estrear naquela época, foi adiado, aí voltou a produção em 2020, e agora foi cancelado. Gente, a gente tá falando do negócio que foi anunciado há 7 fucking anos atrás, pra agora dizer que foi cancelado. Eu não acho que alguém mais esperava pelo filme, porque com tanta demora assim, eu não acredito que alguém mais esperava. Né? Por mais que seja um fã absurdo de Orion Ice, assim, um fã categórico de Orion Ice, mas mesmo esse fã categórico, eu duvido que estivesse esperando o filme até hoje. Eu duvido muito. Eu acho que tinha muita gente esperando. De toda forma. Oi? Eu acho que sim, tinha muita gente esperando. Eu também acho, porque eu tava. Eu tava indiferente, mas eu acho que eu conheço muita gente que se surpreendeu com a notícia. Agora, a partir do conceito que eu gostei. Surpreendeu, não me surpreendi, não. Porque, porra, 7 anos, né? O que me deixou triste foi a demora do cacete pra eles avisarem que não ia ter mais. Filho da puta. Eu acho, é basicamente por causa de material e tal. Eu acho que a produção começou, mas ela deve ter parado por algum problema interno no estúdio. Tem toda a questão das crises também, da briga do lance de crunch, os animes famosos que o MAPPA pegou e aí teve que passar na frente. Então, sei lá, é verdade, assim, o MAPPA pegou muito anime ainda. A primeira série nem é deles, né? A série de TV eu acho que nem é deles, né? O quê? Ué. Que série de TV? É deles. É deles? É sim, é. É porque Euro Nice era uma série com menos orçamento, assim, claramente. Então... Isso, era uma série com menos orçamento, que eles não davam nenhum valor, basicamente, foi um estouro do cacete e eles não tiveram controle. É questão de ser original, né? Então você tem tudo que basear no próprio... Então, no próprio estúdio, tem que torcer para que o negócio venda bastante. Então eu acho que eu entendo. Assim, não vi acho legal. Opiniões. Não acho legal, mas. Vi opiniões que pode ser questão de preconceito, porque tem personagens homossexuais dentro da trama. Eu acho que não. Não sei se isso procede. Anime, não deve proceder de jeito nenhum. Eu acho que não, acho que não. Se fosse questão de preconceito, eles nem teriam lançado o anime em 2016, pra gente de história. Mas é um anime original, né? Não sei se o roteiro já tava completo. Não teriam lançado ainda assim. Acho que não teve uma depois, né? Uma versão pra Light Novel? Acho que não. Não tô lembrado disso. Nem lembro, não. Não lembro disso, não. Tinha escutado coisa assim, mas não. Enfim. Ok. Eu admito que eu não... Eu pensava que esse filme ia ser continuação. Que era o que eu queria muito mais, inclusive. Eu não sou muito fã de... Eu não sou de prequel. Mas... Super entendo, porque eu também preferiria se fosse uma continuação, mas era o que tinha, então a gente vai no que tem. Tem um especial, né? Teoricamente é continuação, mas enfim. Ah, é um especial tão curtinho. É só uma apresentação. É só apresentação. Então, antes de encerrar essa sessão, pra a gente encerrar logo o cast, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês dois. Partindo desse pressuposto que esse filme não era uma continuação, era a história de um dos personagens, o passado dele e tal, quando adolescente, por aí vai. A questão é, se esse filme fosse uma continuação do anime, a partir do momento onde terminou a série de TV, vocês acham que ele seria cancelado também? Mas... Acho que sim. Ou a parte do enredo não tem nada a ver? A parte do enredo nada a ver? Seria cancelado? Eu acho que o enredo não tem a ver com a situação. Eu acho que se fosse uma série de TV, talvez não. Mas vendo o filme, eu acho que eles não querem arriscar. É porque, normalmente, como é uma série original, uma obra original, eles não estão tirando dinheiro de nada. O dinheiro é deles. Eles estão tirando dinheiro do próprio mapa para fazer. E eles vão retornar do próprio mapa. Então, se não for a bilheteria... Acho que eles não apostavam que a bilheteria ia dar o suficiente. E eu realmente acredito que deve ter tido problema interno. Acho que a equipe pode ter tido problema e tal. O mapa, a gente, nos últimos tempos, a gente sabe que tem tido seus problemas aí. Verdade. Bom, dessa maneira, eu encerro então esta edição da sessão Recadinhos do Padrinho. Eu não, só outra coisa. Não sei. Acho que pode ter impactado. O último anime original do mapa não fez sucesso nenhum, tá? Foi o Butigiri. É verdade. Ele começou bem, mas depois caiu. Então, pode ser que isso também tenha impactado, tá? Eles estavam testando de novo um outro anime original, e aí não fez sucesso, e aí eles dizem, ih, acho que era melhor tentar não. De repente pode ser. É uma hipótese. Acho válido. Talvez não tenha sido o principal, mas acho que deve ter influenciado, sim. Galerio, essa foi a última notícia, né? Vamos então. Foi. Eu só queria fazer um pequeno comentário de que o Crunchyroll colocou a notícia dizendo que hoje ia sair a porra dos perfil, é 10h30 da noite e não tem nada, Crunchyroll! É verdade. Eu quero meu perfil! Eu entrei de manhã, de tarde, nada, porque a gente quer não interferir na lista um do outro. É só isso que a gente quer. Exatamente. Eu acho que eles estão aplicando de pouco em pouco, então vamos aguardar, né? Fazer o quê? Ai, senhor. É tudo que dá pra fazer, aguardar. É diferente de alguns otaquinhos aí que foram falar, existem sim pessoas que têm amigos e dividem conta. Só que... Aquele comentário me irritou bastante. Bem claro. Eu também me irritou. Assim, o fato de eu dizer que eu entendo a demora, porque a aplicação não é fácil, isso também me dá brecha pra fazer uma crítica a Crunchyroll. Não prometo horário daquilo que não pode cumprir. Não prometo horário. Exatamente. Não prometo horário. Ele disse que era hoje. Então tem que ser hoje. Né? Caramba. Poxa. Triste fim. Enfim. É isso, Vilazo. Obrigado. Enfim, vamos lá. Então, antes das considerações finais, lembrando que temos nossas redes sociais para vocês se encontrarem conosco e vem lá nossos conteúdos extras também, né? Então é arroba Ikkyodai no TikTok, arroba Ikkyodai no Twitter, arroba Ikkyodai no Ku, arroba Ikkyodai no Blue Sky, arroba Iniciativa Ikkyodai no Instagram e youtube.com/iniciativaKyodai. Vocês também podem mandar e-mails para a Iniciativa Ikkyodai, inclusive se tiver interesse em participar da Iniciativa Ikkyodai, sendo você criador de conteúdo sobre anime, mangá e afins, né? Então manda e-mail para iniciativaKyodai@gmail.com. E é isso. Agora sim, considerações finais, começando pela Rafaela. Boa noite a todos. Reclame lá no Crunchyroll para ver se a porra do perfil aparece. E reclame também no anime, para eles melhorarem o site também, por favor, obrigado. Né, bem isso, e por favor, deixem comentários na próxima edição, obrigado pela sua atenção dispensada, e vamos com nós. É isso. Eu realmente imaginava que a Rafaela ia falar do podcast ter durado tão pouco, mas ela não falou, então ok, né? Cara, que sim, né? Eu tava fazendo outras coisas. Olha que palhaça, cara. Bom, o Evilazo deu a chamada aqui. Agradecer aos meus inestimados amigos aqui, Rafaela e Evilazo, pelo comparecimento. Uma pena que Wesley, Joana e Luke não vieram. Em especial o Wesley, que tinha citado os animes, né? Mas Evilazo, como sinal de respeito, trouxe os animes que o Wesley ia falar. Acho isso bacana. E agradeço a Evilazo por isso. Agradecer a quem nos escutou ao vivo, que andei acompanhando aqui os picos que teve de audiência ao vivo, o cast. Sim, eu vi isso pelo YouTube no celular, tá? Só para deixar claro. E também agradecer a quem estiver nos escutando depois do podcast ter sido oficialmente lançado. Visitem os blogs de costume que são os responsáveis pelo Kyodai Podcast, que são Anime Coach ou Netuin. E o Kyodai Podcast fazendo parte da iniciativa Kyodai, cujos endereçamentos de acesso o Evilazo muito bem explanou agora há pouco. De antemão, já convido a todos para nos acompanhar, sim, na semana que vem, já na próxima segunda-feira. Esse cast está atrasado e mantendo a programação. Segunda-feira que vem teremos o Kyodai 223 com um tema tradicional, básico, tranquilo, caridoso, que é a análise inicial da atual temporada de animes. Né? Meu anime é Spice and Wolf. Spoiler, meu anime é Saint Seiya terceira temporada. Caralho. Opa, né? Específico, né? Pois é. Eu tô indeciso entre três animes, não sei quais os três vou trazer. Até lá. É o Saint Seiya novo, mas... tá? Só pra lembrar. Sim, sim. Eu lembro de você comentando na call. Eu vou querer ouvir lá. Eu vou querer ouvir muito o Evilazo falando desse anime. Meu anime preferido tá sendo o Gizmond Cry, mas esse daí também eu quero ver. Então tá sendo pro Luke trazer Gizmond Cry, que ele aparentemente gostou. Ele disse que gostou. Pois é, ele disse que gostou. Então, né, na semana que vem teremos esse Kyodai sobre a anime da temporada. E depois de 15 dias, no Kyodai 224, será um tema que o Wesley irá trazer para nós. É um tema que está aberto para ele, para uma sugestão dele. E a gente está aguardando com a ideia que ele vai trazer. Choquinho! Né? Que ideia, o grande ele vai fazer choquinho. Yeah! Eu quero fazer joguinho. Ele disse que ia fazer joguinho. É um tipo um passa-repassa. Era o que eu queria. Isso me lembra o SensoulCast que o Evilazio tinha antes, SensoulCast. SensoulCast, clássico. Clássico. Não sei qual é esse, Evilazio. Eu não estava ainda ouvindo. Você já estava. A gente fez 6 edições de um podcast assim, que era de jogo de disputa. Né? E aí cada edição tinha... Geralmente era disputa duas pessoas, né? Acho que o Carlinho participou da edição contra o Eric... Ou foi contra o Bebop? Eu participei uma vez contra... Não, eu participei uma vez contra o Luke. Não, contra o Eric e uma vez contra a Ana. Isso, pronto. Eu não participei... Participei? Não. Eu realmente não me lembro. Não, você não participou. Você não participou. Ok, ok. Só teve 6 edições. Eu realmente não me lembro. Teve 6 edições só esse cast. Teve só 6 edições. Bem pouquinho. Né. Então, dito isso... Pra mim é só sobre músicas e animes. Saudades eternas. Eu também tenho saudades. Porque até tempo. Um dia, quem sabe? Um dia, quem sabe? Eu achei que agora que você é professor e finalmente eu tenho tempo pra fazer as coisas, não, né? Tenho menos tempo. Tenho menos tempo ainda, que agora tem que viajar. Agora vai sentir a água batendo, cara. Agora que. Não, o problema é o trabalho dele nem é na cidade dele. Esse é um dos problemas principais, eu acho. Eu tô falando que eu tenho menos tempo, mas eu tenho tão pouco tempo quanto eu tinha antes. Ai, puta que pariu. Então fodeu muito, porque no doutorado aqui não tinha tempo. Então... Mas pelo menos tá, os horários estão mais tranquilos, assim. Então por isso, por exemplo, eu mantenho editável o Yopinan Shimbun. O Yopinan Shimbun. Que a Rafa tá devendo participar de novo. New Shin e Yopinan Shimbun. New Shin e Yopinan Shimbun. New Shin e Yopinan Shimbun, ok. Até que eu já fiz 50. As aberturas. Até edição 50. Aí, que depois vai virar Nuevo. Nuevo e Yopinan Shimbun. Puta que pariu! Aí eu vou ter que fazer a próxima opening em espanhol, tá certo, vou treinar. Eu achava que ia ser algo do tipo New Shin e Yopinan Shimbun. Não. É Nuevo. Então, meu Deus do céu, Nuevo. Então, uma vez mais, agradeço a presença de todos, a quem nos acompanhou, e espero poder contar com vocês daqui 7 dias no Kyodai Podcast 223. É isso aí. É isso aí. Pessoal, velho, não se esqueça de fazer o imposto de renda, tá na época. É, também tem que fazer, né? Eu ganho abaixo do valor, então eu não declaro. Visitem o Discord do Opinando. Pra discordar naquela porra daquele lugar lá, obrigado. E vocês também podem ver anime junto conosco. Todo domingo a gente tá vendo anime. Toda temporada a gente escolhe 3 animes pra ver. Nessa temporada a gente tá vendo Kaiju No. 8. A gente tá vendo o Sentai Daishiku. E a gente tá vendo o Yatagarasu. Eu não lembro o resto do nome. mas enfim, estamos vendo esses 3 animes. Por enquanto, tudo ok, né? Uhum, tudo. Está indo bem, assim. Inclusive a Tagaraço que... Os três estão sendo aprovados pelo pessoal de domingo? Então, não é tipo... Mas estão. Eu acho que a outra... Então é dessa temporada, a Cal de Sábado tá melhor, na minha opinião. Porque tem Dajomeshi e Konosuba. Exato. Eu gosto do Yokai... Eu também gosto. Eu assisti o episódio dele hoje e eu gostei bastante. Chorei tudo. Meu Deus. Eu não quero falar nada não, mas segurei o choro. Eu também chorei nesse episódio. Eu também não cheguei pra chorar. Não. Eu choro com facilidade, aí que tá o problema, eu choro com facilidade. Eu fiquei tristão, eu fiquei assistindo. Ainda falta assistir com o nosso Maracanã Semana, mas... Vida foi muito divertido. Puta que... Nossa. O que você chorou no anime, você vai rir em outra. Konosuba foi bom demais. Tudo certo. Cara, que episódio de Konosuba, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus. É incrível como nenhum personagem realmente presta naquele anime. Nenhum. É maravilhoso. Absurdo. Aqua-sama não fez nada demais nesse episódio. Não, mas ainda assim ela não presta. Absurdo. E ele sempre defendeu Aqua-sama. Enfim. Defendo, faz parte da igreja dela. Vai lá doação, jogar moedinhas na fonte dela lá. Vai lá dizer que ela emana a aura boa dela, o que ela tem como certo e errado é válido. Vai, pode ir. O problema é que a Kusama foi expulsa da própria igreja, né? Porque ela purificou a água. Ah, é. Olha aí. Então, né? Perdida. Bom demais. Bom demais. E tal, né? Enfim. É isso, pessoal. Até mais. Falou. Falou. Falou.